que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com uma paquera. O seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar. Dance macio para ela se aconchegar. Segundo papo de derrubar avião, suavemente já pegando em sua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é ficar no escurinho. Terceiro o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora ao sexto mandamento. E ela não vai lhe esquecer um só momento. Repita doce, sente que ela gostou. Na hora galixante, meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar de ser fiel até a morte lhe levar. O nono você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar no décimo. Como é que é? Deixa ela esperar. Tem que ter carinho.